Franca, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifran FM 101.3 ou pelo www.radiounifran.com.br. Eu sou o Tuizo, como vocês já sabem. E, bom, eu não anunciei os patrocinadores no segundo bloco e vou aproveitar para anunciá-los agora, a começar pelo grande Lu Tatu, tatuagens em domicílio. É, se você quer fazer a tua tatuagem personalizada, basta ligar para o meu amigo Luciano e agendar aí tua prosa com ele. E todo mundo conhece ele, sabe que o cara é criativo pra caralho e manda bem nas tatu. E o grande diferencial dele é que você não precisa sair de casa. Se você tem aquele cachorro, é legal trancar ele no quintal. Bom, eu vou dar o número dele aqui, é 9338-5548. Repetindo, 9338-5548. E o Guerrilha Gig, que é o coletivo de Franca voltado às culturas independentes, é um coletivo integrado ao Circuito Fora do Eixo. E é sempre bom lembrar que, enfim, além de você poder navegar pelo site deles e descobrir lá tudo sobre as bandas independentes, de repente, se você tem uma banda também, se cadastrar lá. Enfim, dar uma banda no site deles é só entrar no www.guerrilhageek.com. E lá tem tudo, tem as turnês, tem as bandas, tem os bootlegs, que são as gravações ao vivo que eles fazem das bandas. Material, assim, fino. E eu gostaria de aproveitar que o Grito Rock tá chegando, que é um festival aí que vai rolar em Franca e o Guerrilha Gui tá encabeçando isso. O Grito Rock é um festival que rola no Brasil inteiro, através dos coletivos que estão integrados ao Circuito Fora do Eixo. Então, são coletivos articulando e bandas circulando pra lá e pra cá, e pra cá e pra lá. E eu não tenho certeza se eles chegaram a divulgar ainda as bandas que vão tocar no Grito Rock de Franca. Porém, vale a pena entrar lá no site e dar uma conferida. Aproveitando, então, o bloco sobre o Fora do Eixo, eu agora há pouco estava aqui no Estúdio SP em São Paulo, na Augusta, onde rolou o show de duas bandas bem legais. E eu fui lá, meio que acidentalmente documentei o show das duas bandas e, consequentemente, entrevistei as bandas lá no final. Foi meio que inesperado, eu não estava preparado para nada, mas mesmo assim rolou. E uma das bandas é a banda Visitantes, que todos já conhecemos aqui do programa. E a outra banda é a banda Tipo Whisky, que é uma banda carioca que tocou aqui em São Paulo. Vamos ouvir aí então o som dessas bandas, precedido das entrevistas, e vocês mesmos podem tirar suas conclusões. Se der tempo, se sobrar algum tempo hoje, a gente continua com aquele bloco especial que se tornou tradicional aqui no programa Lixeirinha, que é o Viagem Sentimental, onde eu costumo tocar músicas dos anos 20, 30, 40 e 50, da minha seleçãozinha particular. Então fica assim, um beijão. Eu tô aqui com o pessoal do Visitantes. Acabei de assistir uma apresentação bombástica deles aqui no Estúdio SP em São Paulo. E, sei lá, cara, como é que é? Como é que vocês estão aí com a banda e tudo? Fala aí um pouco. Bom, se você assistiu, é um pouco da mostra da nossa onda, assim, acústica, né? Que ela tá oscilando, assim, entre o barulho, aquele barulho, aquela onda muito gigante, assim, a parede de som e as nuances de pássaros e a onda batendo no mar e tal. Então, é assim, aquele prédio que para o som e você ouve 7 vezes o eco dele. Uhum. E aquela onda que persiste ali e vai derrubar as cidades costeiras do mundo inteiro, assim, mais ou menos. Que isso. Legal. Boa referência. Então, é legal porque, tipo, o Visitantes, eu não sei se é impressão minha, mas sempre tem essa pilha de azul, oceano, ano. E tanto nas referências quanto nas letras, né? É viagem minha, como é que é? Quando surgiu isso? É, ele tem o som, eu acho que ele carrega uma... O primeiro show do Visitantes que eu assisti, você tocava com uma guitarra azul também. Não sei azul, se isso. Ela tá ali, né? Eu uso mais em casa, assim, pra compor e tal. Então. Mas o som tem mesmo uma ancestralidade, assim, não sei se vocês concordam, assim, mas ele tem uma certa ancestralidade, assim, que até remeteu no clipe da Castelinho, assim, da gente usar aquelas roupas mais parecendo antigas e tal, que tem uma coisa meio... uma remete, não remete necessariamente, sei lá, os Beatles, sabe? Pode remeter a... A favor? Opa! Tá nem, mas bem na porta do banheiro? Não, tudo bem, eu edito. Eu não gravo falando faz não. Parte, faz parte. Pelo amor de Deus! Nós estamos na fila do banheiro, galera, vocês vão entender. Então, o lance do azul e tudo, né? Eu achava que era uma referenciazinha, tipo a Lulina com 13, né? Aquela noia, café com noia. Uhum. Então, mas... É, ET e tal, né? Posso fazer uma pergunta? Claro, claro. Eu noto que vocês têm muita influência, assim, de música brasileira, assim, apesar de ter essa questão indie e tal no rock de vocês, mas tem muito do xaxá, do baião, do, principalmente aquela hora que você pegou, um foi pro baixo, outro pro chucado. Xeranguito. É, tipo, coco, né, aquelas coisas do Nordeste. O que é a influência de vocês, assim? É, ir lá pro... lá pro Recife. E daí tá aquela muvuca, muvuca, muvuca. E um monte de escolatão, era R$2? R$2. Batão R$2 e acarajé na rua, sabe? Então, quando você vivencia isso, eu acho que o Brasil vem pra você meio que... numa torrente, assim, ele te conquista, assim, e é o melhor jeito mesmo, assim. E é um ótimo casamento, né? É, tem muita gente que tem aquele projeto Brasil, né? Tipo, ah, meu som é o Brasil, tal, não sei o quê, ah, música brasileira, MPB, não sei o quê. Mas até você tá lá e sentir aquele fedor de comida à noite, assim, no meio de uma galera no Nordeste, você não vai sacar, sabe? É insubstituível. Então é substituído. Eu tenho uma amiga que gosta muito dos Visitantes, a Samara, lá de Franca. E, enfim, toda vez que eu converso com ela, eu falo pra ela, ah, eu fui no show dos Visitantes ontem, ah, seu desgraçado, não sei o quê. Eu gostaria, sei lá, só pra provocá-la, vocês mandassem uma mensagem, assim, pra ela. Sei lá, um beijo pra ela, qualquer coisa assim. Poxa, Samara, que pena que você não tava aqui hoje, assim. Foi bom demais hoje. Não, sim, foi foda. É, só as clássicas, enfim, das antigas também. Não, é isso aí. Enfim, a gente tá meio... O brinde à harmonização dos Visitantes, que é a harmonização... É, como foda. É que é? Um brinde ao brinde, não, é... Os caras brincam mesmo. Eu não servi. Exatamente. Um brinde a Zerson, não servi. E um brinde a Samara, lógico. Samara, iremos à Franca. O quanto antes estaremos em Franca. Pois é. A gente tem meio que um trauma. A gente, eu me incluo agora no meio dos Visitantes, mas a gente tem meio que um trauma de Franca. Da Samara? Não, não da Samara. Tem um filme lá que já tem isso. E... enfim, valeu, pessoal, pela entrevista de última hora aqui. Não era pra ter sido e acabou sendo. Obrigado aí, Tizinho. Valeu aí. Valeu. E fiquem com o som dos Visitantes. Eu vou escolher aqui a música... Como é que é aquela baladinha, aquela valsa das música para as mulheres, como é que chama? Canção dos Amores. Canção dos Amores, é lógico. Eu até regravei essa música no piano. E daqui a pouco a gente volta com Lixeirinha. E espero que vocês gostem. E é isso aí. Valeu, galera. Um abração aí. Rádio Lixeirinha. Nha, nha, nha, nha, nha, nha. É Rádio Unifran, na verdade. Lixeirinha não é do programa. Mas aconteceu duas vezes. Um brinde a todos os amores que insistem em sonhar. Se você me quiser, eu vou me curar. te fazer feliz, te fazer sonhar, meu amor. Um brinde a todos os velhinhos que passeiam de mãos dadas, fadas madrinhas, fantasmas de crochê, me fazem sorrir, me fazem pensar em você. Cheirinha na sua rádio Unifra FM 101.3. Acabamos de ouvir Canção dos Amores do Visitantes. E uma outra banda que tocou aqui depois do Visitantes foi a banda... Tipo Whisky, lá do Rio de Janeiro. E eu não sei o que falar desse show e da banda. Não tem ninguém melhor que eles mesmos pra falarem. Sei lá, primeira vez de vocês aqui em São Paulo? Como é que é? Na verdade é a segunda vez. A segunda não. A gente já tocou terceira. Acho que foi a terceira vez. A gente tocou em Rio Claro, mas então São Paulo SP. Capital foi a terceira. Capital foi a terceira. A gente tocou uma vez aqui no Tapas, tocou uma vez naquele festival. SWU. A gente concorreu pra tocar no SWU. A gente tocou no shopping, na Cidade do Centro. Mas assim, dentro desse circuito fora do eixo é a primeira vez. É a primeira vez pra um público. E quanto tempo de banda? Sei lá, fala aí um pouco da banda. Com essa formação são 2 anos, mais ou menos. Dois pra três anos. Isso. Anteriormente, eu e o Gabriel entramos depois, né? Uhum. Anteriormente tinha. Era uma menina que tocava, Natália. Aí passou um tempo com um amigo nosso também. A gente começou a contratar. Eram as 4 meninas e uma guitarrista mulher. Entendi. E aí, quando ela saiu, a gente contratava os guitarristas. Ah, tá. Chegar no sexteto. Surgiu a oportunidade de a gente assinar com a Som Livre, a gente começou a tocar com os meninos. Aí, na hora de assinar, a gente botou eles pra dentro e deu super certo. Pô, que legal. Bom, eu admito que eu passei o show inteiro prestando atenção na performance do piano. Eu sou pianista eu gosto muito da técnica feminina no piano. Legal. E sintetizadores, enfim. Ah, ok, não sei. Tem algum site, alguma música que vocês possam indicar pra nós aqui? Tipo whisky.com. Como é que é? Tipo whisky.com. No tipo whisky.com, tem o nosso EP, chama Fag. São 5 músicas. A gente gravou em 2010. 2010? Não, ele saiu em 2011, desculpa. Certo. Mas... é o primeiro CD. É, o nosso primeiro EPzinho. Entendi. E agora, mês passado, a gente gravou o Home. É um compacto, tem 3 músicas. A gente foi pra uma casa, foi muito bacana. A gente foi pra uma casa em Raio do Cabo, que é uma cidade interior do Rio. Legal. De praia, assim. Legal. Com o Bruno, que é Bruno Jorge, ele produziu o nosso CD, o filho do Lenine, o cara que produziu o novo CD do Lenine. Tá. E foi assim, casa, os instrumentos, praia, gravação, 3 dias intensos. Uhum. E tá muito maneiro, assim. Sim, imagino. Então a gente deve lançar agora, porque em abril a gente vai tocar no Lollapalooza, né? Ah, que legal. Tem alguma música que a gente possa tocar no programa? Escolhe uma. Pô, tem. Você pode escolher. A gente vai lançar o clipe, que eu não conheço. Né? Assim. E ficou, então, Patrícia. E ficou. É a quinta música do EP, a Fé. Vocês tocaram If You Go hoje? Tocamos. Ah, é? Ah, legal. Foi a penúltima música do show. Ah, tá, tá. Bom, então fiquem com If You Go aí, da banda... com tipo whisky. E daqui a pouco a gente volta com o Lixeirinho. Valeu, pessoal, pela entrevista de última hora aqui. Obrigadão, gente. If you go, let me know.